forma completa o verso. Por muitas vezes não sei se tava certo com a razão, várias ilusões, por muitas vezes tirado de vilão. Quem é amigo a gente vê só nessas horas, de quem é quem não sobra ninguém na roda. Talvez uns dois se marcar até uns cinco, difícil mesmo é descansar o gatilho. Cabuloso demais assim se acha, e na prova da vida ele não passa. Se for injuriado, caçando um culpado, sente só, este é o fato. Tremendo ladrão, correria mil graus. No futebol até um bom lateral, boa pessoa assim se aparentava, mas tá de boa, não dava mancada. Não pega nada, olhar atravessado, de silverado um rolê no asfalto. Mãos pro alto, isso é um assalto. Quero sua ideologia, se não é saco. Apetitoso, com olho grande, não é revanche, não existe chance. Olha o clima, olha a corda pro pescoço, e pra rapaziada só sobra o osso. Poder, poder, poder e dinheiro não justifica atropelar os parceiros que sempre viram um lado pra você. No presente e no passado, pode crer, tenho Deus, algo forte pra me apoiar. Tenho Jesus que não me deixa faltar, coragem, fé, determinação, mesmo passando um bocado de tribulação. Levante a mão pro céu e agradeça mil vezes. Se tocar em filha minha, ai daquele. É comigo um bom vinho tinto, aqui vai um brinde pros meus inimigos. Vida longa, mais sofrida, mas mesmo assim o lobo segue a matilha. Que maltrata, destrói a família, que se alinha e depois cai na pilha. Se pra você, aqui ninguém pode. Ai parceiro, demorou de ir pra Nova York. Campo da esperança, você entrou na dança. A morte vem fazendo sua caxanga. Não precisa agradecer, não há de quê. Existem muitos por aqui, como você. Ludibriado, encarqueirado, qual definição, véio? Eu não tô ligado. Andando armado, tá mal intencionado. Qual é que é? Tá querendo ver um lado? Sou da paz, parceiro, mas e aí? Má intenção pode voltar dobrada, enfim. Pode virar o seu pior pesadelo, sempre no mesmo erro. Olha só o enredo, trairagem que não foi miragem, refletida como se fosse atrás das grades, na amargura de vários irmãos. Sem estrutura, mas regado a canhão. Sem primeiro ano de malandragem, olha, foi reprovado pelos cara da roda. Trocadilho de ladrão, usurpador, nunca transparece, seja lá quem for. Sem nome do amor, coração de pedra, não tem caô e é só luz de velas. Aí é brita, rocheio meio concreto, só que tentou ser mais esperto, ser mais safo, ser mais considerado. Você se dava bem e outro pagava o pato. Tipo, já era, a casa caiu, parceiro, não pelo dinheiro e sim pelo respeito. Eu não sou nada, eu não quero prêmio, o que me deixa feliz é ser levado a sério. Ser levado a sério.